Energia Fortaleza Surfware. Passou na sua cama. Como é que é? Banda Kimi. Ela já tava aprendendo a fazer o jantar, pintava o próprio cabelo pra economizar, organizava a casa antes dele chegar. Deixou o conforto da casa dos pais, confiou demais naquele rapaz que jurou até que a morte nos separe, e o que separou foi uma vida separada. Mas agora vi melhor acompanhada, de longe espalhando o brinquedo pela casa toda. Comida em casa, enfrentou tudo e nunca reclamou de nada. Ele é mais um entre milhões que foi pai e mãe nessa estrada. Como é que é? Banda Kimi. Deixou o conforto da casa dos pais, confiou demais naquele rapaz que jurou até que a morte nos separe, e o que separou foi uma vida separada. Mas agora vi melhor acompanhada, de longe espalhando o brinquedo pela casa toda. Comida